surdo, você me escutou e assim me salvou. E assim me salvou. Se um dia eu não me for, você me promete todo seu amor. Mesmo se eu ficar, mesmo se eu ficar, mesmo se eu ficar, mesmo se eu ficar. Todos os erros que eu cometi, do meu acordar ao dormir, eu quero que você saiba, eu não mudei por ti, mas ainda amo, mesmo assim. Mas ainda amo, mesmo assim. Mas ainda amo, mesmo assim. Mas ainda amo, mesmo assim. Mas ainda amo, mesmo assim. Ainda amo, mesmo assim.